Bom dia, favela. Meu moleque me acorda, abre a janela. Veja as casas mutuadas, que paisagem mais bela. As tia lavando roupa, pegando água das bicas. Olho pro céu e só vejo desbicando as pipas no horizonte, aonde a minha vista alcança. Eu reparo que esse gueto a cada dia avança mais um pouco. O morrão pra se expandir desse jeito no vizinho. Rola um samba pra fazer um momento mais perfeito ainda. A fome lembra que é pra comprar pão. Eu vou descalço mesmo na rua pra não perder o foco do som. Passo no bar e cumprimento os irmãos que já tão desde cedo, neguinho, com os copos de serva na mão. Salve, salve, um brinde a nós, família. Eu agradeço a Deus por me proporcionar mais esse dia. Ai, vagabundo, eu tô trampando a mil. Me ver parado é mais difícil que ver busão vazio. Foi a favela que me fez ser o que sou. Desde pequeno sei de um já muito trabalhador. Foi a favela que me ensinou o barro, o barro. Foi a favela que me fez ser o que sou. Desde pequeno sei de um já muito trabalhador. Foi a favela que me ensinou o valor, o valor. Subo pra cima da laje, tô concentrado, buscando inspiração até nos boot dos fios agarrado. Som no último volume, aí serva na geladeira. A preta chega gritando, me ajudar com as sacolas da feira. Tão perfeito quanto o samba de primeira, essa simplicidade de segunda a segunda-feira. Enquanto os falarneira, os pivetes joga bola, eu divido o busão lotado com a criançada indo pra escola. O som dos pivetes de puxime, pena que muitos pelezinhos só chega no crime. Enquanto isso, eu tô escrevendo e não paro, porque dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Foi a favela que me fez ser o que sou. Dentre as vielas eu posso cantar o meu amor por você. E eu tenho a consciência de que isso aqui é minha vida, eu não vou perder minha essência. Foi a favela que me fez ser o que sou. Desde pequeno sei de um já muito trabalhador. Foi a favela que me ensinou o barro, o barro. Foi a favela que me fez ser o que sou. Desde pequeno sei de um já muito trabalhador. Foi a favela que me ensinou o valor.